anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora, né, para o segundo bloco da Sprint Cup, a Cookzero 400, que é uma corrida que demorou muito para começar, foi começar bem dizer na madrugada de domingo, né? A corrida tinha previsto para largada das 8h30 da manhã, das 8h30 da noite, no domingo, mas acabou sendo a largada foi por volta de 15 para 1 da manhã, da noite de domingo para segunda, já na segunda-feira, né? Então temos um tempo muito grande aí de espera aí para a corrida acontecer, mas a corrida aconteceu na sua totalidade aí, sem maiores problemas, né? Tivemos uma boa corrida, eu continuo ainda com a mesma visão ainda, que a corrida da Xfinity Series foi melhor, né? Mas não quer dizer que não foi uma boa corrida, foi uma boa corrida sim. Tivemos 22 trocas de liderança. Isso é um bom sinal, é um sinal positivo, vamos dizer assim, né? Porque aconteceu muita coisa, então quer dizer que a corrida foi um pouco movimentada aí, né? Elião, já vou dar aqui os meus destaques aqui, Elião. Destaque para o vencedor da corrida, né? O Dale Earnhardt Jr., o vencedor. Ele foi pole e ele fez pole e vitória nessa 26ª vitória na carreira dele aí, na sua, se não me falha a memória, sua quarta corrida, sua quarta vitória em Daytona, né? 2004, 2014 e 2015, né? Duas Daytona 500 e duas Cookzero 400, né? Então essa foi a. Essas aí são as vitórias aí do Dale Earnhardt em Talladega, né? Daytona, ele é um mago em Daytona. Daytona ele tem várias vitórias aí, cerca de 4, 5, 6. São 6 vitórias em Talladega. Então quer dizer aí, 6 vitórias em Talladega, com mais 4, 6, são 10 vitórias só em Sipur Speedways. Um grande número aí pro Dale Earnhardt Jr., mostrando que ele também é um bom conhecedor e sabe o caminho das pedras para esse tipo de pista do Earnhardt Jr. aí. Bom, o meu outro destaque aí, eu quero destacar também, vamos ver aqui no top team aqui. Bom, o outro destaque é o Lando Castle. Orlando, é o Case Mears, o David Reagan e o Lando Castle. Eles sim fizeram um bom trabalho, eles mereceram, né, estar com essa, com esses postos que eles terminaram aí, né? Aliás, eles mereciam tão um pouquinho mais aí, eles ficaram fora aí do top team, mereciam tão um pouquinho mais aí. E tem, se for dar destaque aqui, Leão, vou ficar a noite inteira aqui, porque tem bastante piloto que pode ser destacado aqui, né, bastante piloto bom aí. Mas só para terminar aqui, né, depois já te passar a bola, Austin Dillon, vencedor da corrida da sexta-feira à noite, perdão, do sábado à noite, e vencedor e top team na corrida no domingo da Sprint Cup. Austin Dillon fazendo um bom resultado em Super Speed. Meu amigo Edu Lima, os seus comentários para o dia da corrida. Então, Leonardo, assim como no sábado, né, os fãs esperaram bastante pela bandeira verde no domingo, especialmente, né? A prova foi começar de madrugada, né? Aqui onde eu moro, né, Mato Grosso do Sul, começou às 11h30 da noite, resto do Brasil aí, né, meia-noite e meia, até o próprio Fox Sports ficou dando preges durante a noite, só que eu acho que chegou na hora da prova, eles resolveram não transmitir, né, e a prova passou, acho que ontem à noite, né, até eu vi um dos VTs, enfim. Uma corrida relativamente normal para Daytona, né? Alguns anos atrás a gente não via, como pode dizer assim, teve alguns bingos antes, teve no início da prova um problema ali, acho que envolvendo o próprio Bob Labonte, né, o Logano também se envolveu, bastante, que praticamente prejudicou a prova dele, né? Aí prevaleceu aquele lance, né, Léo? A gente estava conversando ontem, né, sobre questão de posição de pista, né? É sempre o líder da prova ali, quem após a largada, relargada, conseguir a ponta ali, após a segunda, terceira volta, mantinha a liderança, né? Tava muito difícil o pessoal trabalhar para tomar a liderança. Que eu me lembre, em especial, só uma hora que o Dale Earnhardt Jr. conseguiu pintar o próprio Denny Hamlin, né, Léo? Ali pela metade da prova. Foi um momento onde a gente teve uma troca de posição relevante em bandeira verde, né? Troca de liderança, né? No mais, os carros da Hendrick, como nas últimas provas, é, né, muito forte em Daytona, né? O Chase Gaines fez uma boa prova, o próprio Jeff Gordon até teve problemas e caiu com o pelotão. O Jimmy Johnson também poderia ter vencido a prova ali. Acho que depois o Dale Earnhardt Jr. foi o melhor piloto na pista. Alguns pilotos como Kevin Harvick não conseguindo dominar a prova, né, vindo um pouco mais de trás, né, alguns underdogs, né, como você citou, o próprio Landon Castro aparecendo bem, o Kenseth Mears aparecendo bem, o Matt Benedetto, que é um piloto que eu até citei no meu um preview que eu fiz no meu blog lá no Races X Races, citei ele no meio final da prova. Ele foi muito bem, chegou a levar aquele carro da PK Racing ao top team ali, no final acabou indo para trás, né. Outro destaque que eu quero colocar aqui, que foi muito importante ver ele competindo bem desse jeito, é o próprio. Agora me fugiu o nome dele, eu já citei o Landon Castro, né? O próprio. Só conferir aqui. O Trevor Bayne, né? Perdão, pessoal. O Trevor Bayne, na parte final da prova, estava muito bem ali, na segundo, terceiro lugar ali. Só que um pouco antes da bandeira amarela do Sam Hornish, né? Aquela penúltima bandeira amarela do Sam Hornish, ele teve um contato com o Jimmy Johnson ali e acabou perdendo um pouco o momento, né? Mas ele foi muito bem, mostrou que continua sabendo andar em Super Speed, e ele é um piloto que tá sob pressão, né? Porque vem tendo um desempenho bizonho na categoria, né? Eu nem vi o resultado do Bane aqui no final da prova, mas ele teve uma boa. Só conferir aqui, lá terminou em nono lugar, né? Mas ele foi muito bem, para mim, a melhor prova disparada dele na. Nos últimos anos, né? Nem no ano, né? Nos últimos anos ele competia no carro da Wood Brothers no ano passado, né? Eu acho que ele não teve resultados tão relevantes. Foi uma boa atuação dele. No mais, alguns big ones, né? Eu acho também pela condição da pista, né? Uma temperatura baixa, né? E também pela chuva, aquela grama do lado interno, né? A gente teve dois incidentes, duas amarelas, uma com o David Wagner e outra com o próprio Sam Horne Jr., que os carros saíram naquela grama, né, ali naquele toca-toca ali no meio do pelotão, na parte final da prova, nas últimas 10 voltas. Os dois pilotos passaram naquela grama ali, chegaram a levantar, só que as placas que ficam ali em cima dos carros fizeram trabalho, né, os carros não decolaram, não saíram capotando. O Sam Horne até saiu rampando ali, né, Léo? Então, assim, até meio bizarra, né, se ver. Até uma discussão, né? Acho que o Kyle Busch, na sexta ou no sábado, ele falou que, na opinião dele, deveriam asfaltar, banir a grama, né, Léo? Como ainda está lá nega, né? Na área de escape da reta oposta ali, em Talladega, é 100% concreto, né, Léo? Só na parte interna das curvas que a gente ainda tem grama. E se mostrou mais uma vez que a grama acaba, tipo, proporcionando o risco de uma capotagem ali. Enfim, no mais, a gente vai falar mais para frente, né, do incidente que ocorreu após a bandeira quadriculada, que praticamente acabou deixando a vitória do Dale Earnhardt Jr. e tudo que aconteceu em segundo plano. Como você citou, o nosso amigo Austin Dillon fez uma boa prova, né? É isso mesmo, Léo. O outro destaque que eu quero colocar aqui é o Kyle Busch, né? Ele teve um problema sério no início da prova, bateu sozinho. Conseguiu voltar, retornar à volta do líder, terminou em 17º lugar, tirou só, acho que, 8 ou 9 pontos para o Cole Whip, que é o 30º colocado no campeonato. O Trevor Bayne, que era um piloto que estava ali rondando o top 30 com essa boa colocação que ele conseguiu, ele ganhou uma desvantagem ali. E a situação do Bustinho, não que fica mais complicada, mas ele acaba perdendo margem, né? Enfim, Léo, sua opinião, Léo, sobre o final da prova ali, o incidente que a gente teve após a bandeira quadriculada, que acabou gerando todo, levando em si toda a atenção, né, Léo? Como você falou aí, né? Uma maior repercussão aí foi o acidente final aí, logo após terminar a corrida. Não tinha nem terminado a corrida ainda, né? Perdão, logo após terminar a corrida, já tinha terminado a corrida. Foi de acontecer um toque um pouco mais forte aí do Kevin Harvick. E aí começou um acidente em massa aí. Leão, só passando aqui um pouquinho aqui o resultado, aqui os números aqui, né? A corrida teve duração de 2 horas e 58 minutos. Tivemos, como eu já falei, 22 trocas de liderança. Um bom número para Daytona, né? Tivemos 9 bandeiras amarelas. Dessas 9 bandeiras amarelas, agora já vamos entrar na parte de acidente, né? Do que aconteceu na corrida. Tivemos já na volta número 4 um acidente envolvendo pouco mais de 10 carros aí, né? O carro 38, o carro o David Gillon, Joey Logano. Vou falar todos os carros que não, porque Big One é muito carro. Teve bastante carro envolvidos aí nesse primeiro Big One aí. Depois tivemos na volta 27 o Competition Flag. Depois na volta 54, um carro sozinho acabou tendo problemas, que foi o carro do Kevin Harvick, perdão, do Kyle Edwards, né? Acabou tendo problemas. Depois o carro 38 rodou sozinho de novo, o carro do David Gillon, né? Depois tivemos um outro Big One na volta número 87, um outro na volta número 106. E desses Big One aí, o Brad Keselowski, né, ele que foi um dos destaques aí, acabou sobrevivendo aí, acabou ficando de pé aí. Mas também o Keselowski também não foi muito longe assim também não, por ter sobrevivido a toda essa maré aí de, vamos dizer, de acidentes aí, né, do tudo que sobrava para ele aí também, né? Tivemos também o acidente do carro número 10, o acidente do carro número 25 e no final o acidente do carro 9 no carro número 1, né? Então, olha, vamos falar sobre o acidente, né? Esse incidente aí no final da corrida aí, que poderia ter sido evitado, um acidente muito sério aí, que graças a Deus não foi mais sério, não foi grave, foi apenas um monte de ferro retorcido aí. Mas eu vou voltar um pouquinho, Leão, no que você falou aí, né? Por exemplo, para falar do Kyle Busch que era uma corrida que ele poderia ter garimpado mais pontos aí, né? Ter tirado mais pontos, ter avançado um pouco mais, mas infelizmente ele acabou sendo 17º colocado. Creio que foi poucos pontos tirados aí, deu para avançar pouca coisa aí o Kyle Busch. E assim, vamos dizer que nós estamos na reta final já do campeonato, né, Leão? Estamos já às 10 to go do Chase aí, né? Então agora é hora de não perder mais ponto. Quem quiser ir pro Chase por vitória, tem que lutar pela vitória. Quem quiser tirar ponto aí, buscar ponto aí para ir pro Chase aí, essa é a hora, agora é a hora, né? Não dá mais tempo de ficar brincando mais não. Leão, vamos passar aqui, Leão, né, rapidinho aqui os números da corrida aqui, né? A corrida teve duração de praticamente 3 horas, 2 horas e 52 minutos, né? Foi a duração da corrida. Tivemos aí também 9 bandeiras amarelas, vamos passar uma por uma aqui agora há pouco. E não teve classificação, o grid foi formado pelo Final Practice, né? Foi formado o grid aí, então, Leonardo, oi. eu vou confessar para a galera, eu até tuitei isso aí. Eu fui perceber que o Ryan Blaney não estava correndo só depois da prova, que eu vi um tweet dele lá. Aí que eu fui lembrar do Ryan Blaney. Ele não correu mesmo. Ele não esteve presente lá em Daytona. Então, Leão, o Danny Hall Jr., ele foi o pole, né? Ele fez pole e vitória. Até curiosamente, eu vou matar uma curiosidade minha, né? Qual foi a última vez que o pole venceu em Daytona? Você lembra, Leão, de cabeça? Ou não lembra? Eu não faço a mínima ideia, Léo. Vou refrescar sua memória já. Kevin Harvick, em 2010, na mesma Cooksure 400, ele venceu a corrida largando da pole, né? Agora Daytona 500. Vamos voltar um pouco, tem que voltar um pouquinho mais aqui. Foi em 2000 com Dale Jarrett. Ele fez a pole e venceu a corrida. Esse foi o último vencedor na Daytona 500, tá? Lembrando, né, Léo, que como nós, que para quem não sabe, a primeira parte do podcast foi gravada na segunda, a segunda parte sendo gravada na terça, né, por alguns problemas técnicos aí, né, só entender caso a gente faça uma referência ao dia anterior, né, Léo. Lembrando, como a gente citou no bloco da Xfinity Series, né, a gente teve vários tipos de corridas em Daytona, vários modos de se correr em Daytona, né? E na década de 90, década de 80, era totalmente diferente do que tem hoje, né, Léo? É um E modo. naquela época, digamos que se, o melhor carro, ele era. Se você, tipo, tinha o melhor carro do grid, a chance de você vencer era 80%, né, Léo? Diferente de hoje em dia, que, de certa maneira, vai um pouco na loteria, né? Na sorte, né, Léo? Já foi também, eu creio, Leon, que já foi também a parte da. Já foi a época da loteria também. Hoje em dia não é mais tanto a loteria. Sim, Você. atualmente. Em Daytona, pelo menos, né, Léo? Porque a gente vem nos últimos anos, desde quando voltou esse novo carro, né, 2013, né? Sempre vencedores que tinham o melhor equipamento, né? Diferente das provas de Talladega, por exemplo, já é uma prova com a pista mais larga, assim, né? Os Big Ones normalmente é mais fácil para os carros de menor força, né? Chegar à frente, né, Léo? Eu acho que, tipo, tem que ver isso também, né? É porque se você olhar aqui os últimos vencedores aqui, né, o Eric Mirola foi a única ovelha negra aí nos últimos anos aí que venceu por causa da chuva também, né? Ele fez por uma opção dele, ficou na pista e acabou ficando com a vitória aí. Quem venceu nos últimos anos Daytona? Dale Earnhardt Jr., Joey Logano, Dale Earnhardt Jr. de novo, Johnson. Jimmie Johnson venceu duas seguidas aí, ele varreu 2013. Né, venceu Daytona 500, venceu a corrida do feriado de 4 de julho, né? Tony Stewart, Matt Kenseth. Aí temos aqui o David Reagan vencendo a Cooksville 400, Trevor né? Bem. Não, O Léo, Trevor Bayne. o que eu quero falar é o seguinte: o modo de você correr hoje em Daytona é diferente do modo que você corria antes de Sim. entrar as duplas, né, Léo? Mudou, Sem porque. sombra de dúvida, Leão. Então, E esse é o ponto que eu quero falar, porque, por exemplo, se você for ver uma prova mais antiga, até uma coisa que o Pedro falou muito na Daytona 500, né, é que antigamente, né, a linha interna, né, era a linha mais forte, né? Hoje em dia você vê os caras, tipo, indo em cima e embaixo, até às vezes você vê a linha externa mais forte, né, Léo? Tem esse ponto, né? Você pegar o replay da Daytona aqui, nem falo muito da Daytona aqui de 2013, que como era a primeira prova desse carro, né, foi um pouco diferente, né? Mas a prova que o Jimmie Johnson venceu principalmente, né, em 2013 e até ano passado, por exemplo, o Dale Jr., né, você vê os caras trabalhando muito na linha externa. E aquele negócio que você falou ontem, no, na madrugada do domingo para segunda, né, ontem, praticamente segunda-feira, né, é que já tive vários tipos de corrente Daytona. Hoje em dia é o líder na frente, bloqueando até a mãe, né, Léo? Esse ponto que eu quero falar, que é o que a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia, né, temos. Eu até ia tocar nesse assunto aí, né, já ia entrar nele agora. Já tivemos vários modos de correr em Daytona, vários tipos de correr em Daytona, né, e agora estamos passando de novo, né, para mais um estilo de corrida em Daytona, que é agora o. Ai, desculpa. Que é agora o líder, ele consegue ter um pouco mais de fôlego à frente, né? E ele vem subindo, volta subindo e descendo a linha, ele vai trocando a linha dele aí. Fechando, realmente fechando aí, trancando aí, bloqueando qualquer um que vem atrás dele. E bloqueia mesmo, ninguém consegue chegar nele. né? E sem falar também que temos uma linha, a linha de cima, ela é realmente bem mais forte do que a linha de baixo aí. Mesmo tentando aí a linha de baixo e a do meio, a linha de cima consegue ser muito mais forte, né? Mas é um novo estilo de correr em Daytona aí, né? É um novo estilo, e quem vem praticando esse novo estilo aí realmente vem conquistou-se as vitórias aí nas últimas corridas em Talladega e Daytona. Leonardo, Oi. um ponto principal para mim, né, que a gente não via mais isso, né, era a questão da posição de pista em Super Speedway, né? Quem não lembra, até eu falo até 2012, quando a NASCAR proibiu as corridas em duplas, né? E você via tipo virou uma saroba praticamente, né, Leonardo? Final de 2012 e 2011, né, e 2012, quando você tipo os caras se empurravam ainda, mas não podiam mais sair correndo em dupla, né, Léo? Aí, até aquela prova de Talladega famosa, né? Teve toda aquela confusão no final com o Tony Stewart, bateu uns 25 carros, né? Ocorreu por quê? Porque era praticamente o pessoal correndo em pelotão, mas em dupla, um empurrando o outro, né, Léo? E por isso que aconteceu aquele problema. E o que acontecia nessa época? O fato de você, tipo, dar cinco voltas pro final na ponta, não significava nada. Hoje em dia significa, né? É um ponto bastante importante. Se o pessoal é mais antigo, que começou a acompanhar a NASCAR tipo de 2009 para cá, 2010 para cá. Se você for no YouTube e for ver as provas dos anos 80, dos anos 90, você vai ver um estilo totalmente diferente de se correr. Ano 2000, por exemplo, né, Léo? Você tá com a posição de pista ali, faltando quatro voltas pro final. E você tem praticamente 80% de vencer, né? Hoje em dia, voltou a ser isso, né, Léo? Há um tempo atrás não era. Era praticamente tanto que a gente teve vários. Era um pouco difícil até ter photo finish em Daytona, né, Léo? E uma coisa muito importante, né, é que nessas vitórias do Jimmy Johnson e no Logano na Daytona 500, eu não vou lembrar aqui, né, Léo, mas a importância de você em quem você tá trabalhando, né, o segundo, terceiro carro. Na Speed Cup nem tanto, né, Léo, mas na Truck Series, por exemplo, e até na Xfinity Series. Na Xfinity Series não, porque acaba sendo outro estilo, normalmente no final das provas. Um empurra o outro ali, né? Vê aquela meia É confusão, né, Léo? a X-Men Series, os carros não têm tanta força igual na Speed Cup, né? Então, Léo, mas o que acaba acontecendo na Xfinity, né? Pelo fato o pessoal ainda se empurra ainda, né? Normalmente quando dá prorrogação, quem tá na primeira e na segunda, quem tá na primeira fila ali vai brigar pela vitória no photo finish. Normalmente quem tá atrás empurra, né, Léo? Aí é diferente. Agora na Truck Series, por exemplo, se você já for ver, já é um outro estilo de corrida, já acontece mais o slingshot, né, Léo? Já é mais pela até aerodinâmica do truck, né? Já é mais fácil disso acontecer. Na Sprint Cup a gente tá vendo a posição de pista valer vitória, né? Coisa que há alguns anos a gente não via, né, Léo? Tanto é que se você for pegar a prova inteira, o VT da prova inteira, você vai ver poucas trocas de liderança, assim, sabe? Durante o long run, né? A bandeira verde. E quando acontece a troca de liderança, acontece muitas vezes por bobeira de quem tá na frente, porque o cara dormiu, e porque, tipo, quem vem trabalhando no pelotão de cima ou de baixo, né? Tá trabalhando junto, né? Por exemplo, você for ver a ultrapassagem que o Dale Jr. teve no Denny Hamlin, eu acho que já na segunda metade da prova aconteceu isso, mais ou menos. Foi o Kevin Harvick, acho que empurrou o Jr. O Rene foi bloquear o Júnior jogou o carro para baixo e acabou tomando a ponta. E aí quem estava embaixo ajudou o Júnior a ir para frente, né, Leonardo? É verdade, não. Para falar de outros momentos aí, né? De trocas aí, temos também a hora que o Justin Allgaier estava muito bem. Não sei se você vai lembrar, logo no finalzinho da corrida lá, o Justin Allgaier estava muito bem. Ele literalmente deixaram ele falando sozinho antes que ele acabou e caindo lá pro fim do pelotão Eu acho que foi lá. o Kurt Busch que chega para lá, né, lá É, enfiou um carro. o Justin Allgaier, ele tava no top 5 ali, dentro do top 10, ele tava pulando ali pro top 5 ali, né? Então pra você ver só como é que, se os caras, sim, precisa comprar ali a tua ideia ali, né? Porque vai muito ali. Tivemos bastante troca também, o Denny Hamlin ali também Tava se estapeando com o Jimmy Johnson ali, o Kevin Heifken também. O Hanley estava praticamente sozinho ali, né, Léo? Não tinha ninguém da É, equipe, ninguém né? queria ajudar ele, E ninguém como eu queria ficar citei, com ele. a Hendrick, os carros dela, eles trabalham junto, né? É, o Case, quem estava ali também dando uma base, teve uma hora lá que dos cinco primeiros, quatro carros eram da Hendrick, né? Então, no meio da prova, o Jeff Gordon já caiu para trás, né? Mas é bastante interessante esse ponto, né? E até a Penske praticamente não apareceu na prova, né? Apareceu só nos Big Ones, né? Mas era outro time que sempre trabalhava muito bem junto, né? Mas enfim, Léo, eu acho que foi uma corrida bastante interessante. Só que sempre vai acabar mudando esse estilo de corrida. Agora, com todo esse incidente que ocorreu, a gente já pode ir direto falar do acidente, Léo? Olha, Sim. só deixa eu passar aqui como que foi o top 20 aqui. Já vamos passar das bandeiras amarelas e já fala dele. Beleza, Léo. Né? Rapidinho então aqui, ó. Ó, vencedor, como eu já falei, já foi o Dan Hajur. Segundo, Jimmy Johnson. Denny Hamlin foi o terceiro. Kevin Harvick, o quarto. Kurt Busch fechou o top 5. Jeff Gordon, Austin Dillon, Ryan Newman, Trevor Bayne, Clint Boyer, o décimo, né? Fechando o top 10. Aí o top 20 ficou assim: Casey Mears, David Reagan, Lando Calso, Tony Stewart, Jerry McMurray, Paul Manor, Kyle Busch, uma posição muito ruim para ele, Dustin Auger, Rick Stenhouse Jr. e Greg Biffle. Eu, sinceramente, para mim, no meu modo de ver, esse resultado de Daytona foi um resultado como se fosse numa pista comum. Não tivemos nada de diferente em nada que se caracteriza uma loteria, né? Foi um todo mundo que terminou aí para mim foi uma corrida normal aí, né? Tirando o Austin Dillon aí, vamos colocar o Austin Dillon aí que talvez dificilmente ele vem fazendo aí conseguindo um top 10 aí, né? Mas um top 10 para o Austin Dillon e Trevor Bayne no meio desse pessoal aí para mim foi comum aí. Para mim um resultado comum, né? Não tivemos tipo um Cole Irvin enfiado num top 10 aí, né? Um sei lá. Um JJ em top 15, nada disso daí não. Só o Lando Calso, né, Léo? Terceiro, uma coisa assim que ele O Lando terminou, né? Calso, 13º, mas mesmo assim não é uma surpresa, não. Pelo que o Lando Calso vem fazendo. O Lando Calso não vem sendo surpresa porque ele está surpreendendo já nesse ano, já, né? Por ele vir surpreendendo. Então, apesar que o 13º colocação não foi o melhor resultado dele esse ano, né? Ele já soma dois DNF aí. Esse 13º lugar é um bom resultado para ele, mas pelo resultado que ele vem fazendo, com o carro que não é muito bom, foi um resultado comum aí. Eu creio que uma corrida Leonardo? normal com o carro bem acertado, ele também consegue fazer um resultado desse. Olha, Sim, Léo. Leonardo, mas o Lando Calso, assim, eu não tenho informação aqui do chassi, mas eu tenho a impressão que a Hillman, a equipe dele, né? Eu acho que eles praticamente investem dinheiro praticamente só nas provas em Super Speedway, porque o desempenho do equipamento que eles têm normalmente em prova regular é bastante complicado, sabe? Eu acho que aquele time, né, Léo, que eles correm, fuçaçam, por exemplo, para a prova normal, eles investem tipo 60 mil dólares. Né? O Super Speed ele vai lá e gasta tipo 180, porque sabe que o piloto é bom, que ele consegue levar o carro para frente. Eu tenho essa impressão, pelo menos, né? O Cássio, como o Cole Whip, que você citou aí, e algum outro piloto, esses jovens pilotos aí da NASCAR aí, que eu acho que poderiam ter uma chance nesses carros melhores, né? A gente até tava conversando com você sobre o Dave Ragan no Twitter, mas no sábado, né? Sexta, sábado que eu fiz aquela pergunta para você, né? Porque são caras que nunca tiveram chance em bons equipamentos, né? E com todo respeito ao Dave Ragan, eu acho que ele teve muitos anos na Roush, né? Depois foi para front row lá, tomou pau do Gillian, né, na maioria do tempo, daí voltou para equipe do Joe Gibbs, fez um bonito, acho que em Atlanta, só que depois também, e até na Michael Waltrip Racing, se você for olhar os resultados dele lá, não ficou muito não são nada de fazer os olhos brilharem, né? Enfim, eu acho que um cara desse aí, num equipamento melhor, mas enfim, vamos falar logo do segue aí, Léo. Vamos lá, meu amigo Hélio Lima. Vamos falar do acidente. Bom, esse foi o top 20 da corrida aí, né? Mais nada de diferente aí. As bandeiras amarelas, né? Só para falar aqui, tivemos um Big One na bandeira na primeira, as primeiras voltas ali, logo na quarta volta da corrida. Depois tivemos a bandeira amarela de competição. Também tivemos a bandeira amarela com o Kyle Edwards, acabou rodando. Depois o David Gillen rodou também. Aí tivemos na volta 87 um acidente maior envolvendo 7, 8, 9 carros. Depois na volta 106 tivemos um Big One, né, onde foram vários carros envolvidos aí. E depois tivemos também a Danica Patrick, para variar, teve um acidente aí. O David Reagan. Que eu falei, Léo, semana passada, qual que era a chance da Danica vencer em Daytona? Zero. Nenhuma, né? Zero. Então, só para lembrar. Né? E tivemos aí também, né, depois no final da corrida aí, o Sam Hornish Jr., né? O Sam Hornish Jr. acabou se envolvendo com o um acidente aí, né? Junto com o Jamie McMurray. Então, esses foram os acidentes aí, né? O acidente maior, que é onde que eu e o Elião tá querendo chegar aí, foi quando acabou a corrida, né? Passaram todo mundo, né? Acabou a corrida, aí foi onde que teve o caos lá, né? Eu vejo, para mim, no meu modo de ver, foi uma atitude muito errada do Kevin Harvick, né? O Kevin Harvick, ele empurrou. Não posso afirmar por querer, mas ele empurrou de forma errada. Em momento algum ele tentou tirar. Tanto é que quando passou da linha, ele tinha que levantar o pé ali. No momento algum ele levantou o pé. Ele continuou acelerando. Então eu não sei onde que ele queria chegar lá. Não sei porque ele estava com raiva, porque ele chegou atrás do Rennie aí. Não conseguiu fazer nada diferente. Então esse foi um problema aí pro Kevin Harvick aí. Com isso, o Rennie ele acabou saindo para o lado direito, jogou para o lado esquerdo e, como ele terminou a corrida ali em terceiro ali, né, ele subiu coletando vários carros ali, estava todo mundo junto ali, todo mundo com muita força ali, muita vontade. Então ele acabou coletando vários carros e, claro, o acidente mais grave foi o acidente do Austin Dillon, né, que terminou em sétimo colocado, fez uma boa corrida. Um bom resultado para ele. Ele acabou voando no alambrado ali, mostrando toda a segurança que é um alambrado da NASCAR, né? E também ele acabou rodando e sendo coletado por depois. Ele acabou sendo batido ainda pelo Brad Keselowski, né? O carro não sobrou nada, o carro só sobrou a célula mesmo, só sobrou ali o miolo do carro mesmo, né? Tipo, imagina o carro sem a ponta, sem a frente do carro, sem o motor, sem nada. Imagina o carro do vidro para trás sem nada também, sem as rodas, sem nada. Só ficou uma caixinha ali, onde que o piloto realmente fica ali, né? E o Austin Dillon desceu do carro, tudo bem aí. O pessoal, não sei, heroicamente ali, pessoal, se eu não me engano, foi pessoal da Júnior, né? Ou o pessoal do Eric Mirola, O heroicamente Casey correu. Mears, tinha um dos Hã? dois. Dos dois, eu acho. Casey Mears e do Dale Jr. Só É, que a então. maioria era do Jr. A maioria do gênero, o pessoal do Casey Mears também foi também, né? Que eles estavam com o negócio com o macacão da Geico. Então, assim, eles correram ali, até foram contra todos os princípios aí, porque quem realmente tem que chegar no piloto é o médico, né? E o pessoal foi, os mecânicos que foram lá para tirar o Aston Dillon mesmo do carro lá com medo de alguma coisa, né? Risco de explosão não tinha, porque vai lá saber onde foi parar o tanque, né, do carro. Não estava no carro, o tanque do carro. Então, risco de explosão não tinha. O motor não estava, o motor foi parar no meio da grama, Saiu né? inteiro, né? O motor e a transmissão, né? Saiu tudo. Saiu o bloco. Até tuitei assim. Só ler o motor, era um motor, né? Era, né? Nós chamamos do monobloco, né? Quando é o motor e a caixa de transmissão junto, então saiu o bloco todo ali, né? Saiu tudo. O carro simplesmente despedaçou. Só ficou a gaiola ali. Léo, só que uma coisa importante, lembrando que esse carro da NASCAR, ele praticamente é feito para ele pro motor sair, né? Um tipo de pancada ali, não é aquele, algumas outras categorias que se ele bater reto o motor fica, né? Ele é meio que projetado para ele tem uma dobra assim que ele meio que é projetado para ser ejetado, né, Léo? É, mas do jeito que foi ali, não. Mas não. Mas nem se ele não fosse projetado, ele ficava, viu? Sim, mas tipo, também tem que ver, né, Léo, o ângulo que o carro bateu. Ele bate e assim, tem que falar, porque eu acho que tipo o mais incrível que mostrou a segurança desse carro foi que ele bateu no alambrado e na quina do muro, que eu acho que é um dos piores lugares para você bater, né, Léo? Foi no meio que no alambrado na quina e com o lado da janela do piloto. Janela meio teto, né, Léo? Talvez seja um dos piores lugares para ele bater. E quando ele bateu e foi jogado pro meio da pista, foi com uma rede mais ou menos, né? Ele caiu na pista, ele foi virar de cabeça para baixo. O Keselowski foi, bateu logo com a traseira aqui também, numa velocidade até uns 120, 130 por hora, né? Uma velocidade não tava devagar e bateu bem no ângulo. Vocês olharem em HD principalmente, né? Aparece a imagem daquela espuma que fica na porta do carro, né? Meio que aberta assim, bateu justamente ali. Então, Realmente foi um acidente de grandes proporções aí, né? Muito carro envolvido, muito carro acabou sendo coletado nesse acidente aí, né? Eu volto a afirmar, sem necessidade alguma esse acidente aí, para mim não tinha necessidade esse incidente aí que aconteceu lá em Daytona. Ofuscou até um pouco ali, né, Léo, a comemoração dos pilotos ali. Nem vimos o Denhard Jr. fazendo o famoso burnout dele aí, nem vimos direito ele fazer isso. Oi? Na transmissão, quem for ver de novo, na hora eu não reparei que era o Júnior, né? Porque sempre quando o passa da quadrigulada, eles abrem o rádio do vencedor, né, Léo? E no que abriu o rádio do Dale Júnior, teve um acidente, vocês podem perceber, tem um Oh My God. Normalmente a gente ouve o cara comemorando, que ele, Oh My God, era do Dale Earnhardt Jr. vendo o acidente pelo retrovisor do vídeo. Não sei se você reparou isso, Léo. Então, era a fala do Dale Earnhardt Jr. Sempre quando o vencedor recebe a quadrigulada, automaticamente eles abrem o rádio do carro vencedor, né? Já conversa dele com o chefe de mecânicos. Você pode até perceber isso, você olhar aí, Léo, você vai ver. No que abre o áudio dele, né? Do rádio, acontece o acidente e o Júnior tá vendo tudo, ele fazendo a curva 1 lá na frente, né? Ele vê o incidente e fala, Oh my God. Aí corta o áudio dele. Ele falou, Oh my God. Então, talvez, na hora que eu vi assim, eu não percebi que era o Júnior, né? Eu achei que era um spotter, mas depois que eu revi, até saiu depois a fala inteira dele, que eu fui me tocar que era. Foi talvez o que deixou a cena mais impressionante. Particularmente, Léo, na hora que eu vi a explosão ali, a minha maior preocupação era, tipo, se fosse com a parte do teto do carro, sabe? Só que na hora que mostrou o carro naquela posição, assim, a célula inteira, os caras correndo, eu já fiquei tranquilo, porque eu sei que esse carro da NASCAR, ele é extremamente seguro, assim. Questão de lesão, de quebrar alguma coisa, eu fiquei tranquilo, porque tipo, o monocoque ele tava inteiro. Poderia ter, sei lá, tido algum problema, que eu acho que a pior lesão que os pilotos têm tido é questão de concussão, né? O Austin Dillon não teve, né, Léo? Mas e também a desaceleração ali foi uma coisa impressionante, porque ele foi jogado no alambrado e tipo, o alambrado ele segurou e soltou ele na pista, né, Léo? Ele não saiu capotando, né? Tipo, ele jogou, daí ele caiu na pista até meio lento, né, Léo? Leonardo? É verdade, ele é um alambrado que deu uma segurada nele aí, né? Eu também, não sei se você, o caso encontrou, Leão, eu não encontrei nenhum relato de alguém que se machucou na arquibancada, né? Quero continuar com essa informação boa. Assim, Léo, assim, a informação que eu tenho é que, tipo, acho que 14 pessoas informação na madrugada, né, na hora, né, de manhã. Tinha um número que falava que era 15 pessoas, outro que era 14. E a situação era a seguinte, 14 pessoas tipo, foram verificadas, 5 foram 4 foram atendidas, 8 não quiseram ser atendidas, sabe? Tipo, às vezes fagulha alguma coisa, o susto, né? Daí, apenas uma tinha sido encaminhada para o hospital, que era até um senhor, quem for procurar as fotos, ele está até com a faixa na cabeça. E outras 3 pessoas. Aí uma informação que saiu agora à tarde, duas dessas 14 pessoas tinham procurado advogados para processar NASCAR, porque nos Estados Unidos tem que lance, né? Se você vai no evento, né? Acho que até na questão do Larson, ocorreu também o pessoal ir lá querer processar NASCAR e pegar um dinheiro de indenização. Essa questão de lesão mais grave não teve. Esse senhor acho que recebeu uma fagulha lá, um pedaço de alguma coisa, foi na cabeça dele. Podem até perceber. E às vezes também não foi nem. Por exemplo, a pessoa pode ter tido um susto e também na hora que aconteceu a coisa ela se jogou no chão. E eu acho, assim, ninguém falou nisso, né, Léo? Mas eu acho que, tipo, a sorte. Eu acho assim, o alambrado, ele fez o serviço dele, sabe? Eu não sei se o carro. Porque no acidente do Larson, se você perceber. O Larson, ele bate de frente, né, Léo? De frente, né? O Dillon, não, ele bate meio de lado, né? Meio caindo, assim, meio na quina do vidro, ou seja, na quina da... Que vidro? Da rede, né? Que, justamente do lado do piloto. Essa foi uma diferença do acidente do Larson. No acidente do Larson, ele foi direto com o motor, foi de frente, né? No alambrado, né? Meio ricocheteou, né? O Dillon foi a outra mecânica, né? Isso aí, eu acho, de certa maneira, contribuiu para pedaço do motor não ir pro carro. E também, se você... ir para a arquibancada. Uma coisa bastante interessante você perceber, também pelo fato desse novo projeto de Daytona, né? Aquele espaço ali, normalmente tem gente ali, né, Léo? Ali eu acho que não pode mais ficar ninguém. Só tinha duas pessoas. Uma era um câmera, né? Eu acho que tem NBC, quem rever aquela filmagem da arquibancada vai ver, e o outro é um fiscal. O Austin Dillon bateu justamente no meio dos dois, sabe? Se tivesse batido na frente de um desses, talvez o resultado teria sido bem pior, né? Leonardo? Com certeza, não. Vendo o incidente aqui, né? O acidente que aconteceu, dá para ver na visão aberta aqui quantos carros foram envolvidos, né? Muitos carros envolvidos. Por exemplo, James McMurray. Ó, vamos lá, James McMurray, Trevor Bayne, Rick Senhouse Jr., Tony Stewart, David Gilliland, todos esses caras, Kyle Busch, muito cara aqui, ó, mas muito. Lando Cássio. Né? Lando Cássio, Brett Keselowski, Brett Keselowski foi um dos últimos a bater. Teve um cara que o Ekram Mirola, teve um cara que acabou se livrando aqui, mas acabou sendo coletado pelo outro. Leonardo. Então, fomos. E outra coisa muito importante é a seguinte: as mudanças que ocorreram naquela área de escape ali, né, na curva 1 ali, onde o Kyle Busch bateu. Se você for ver o vídeo, teve dois carros, um foi o Jeff Gordon e um outro carro que eu não consegui identificar quem era, que eles passaram exatamente no mesmo ponto. Eu não estou falando que eles iam bater também naquele muro, mas tipo, alargaram aquela área ali, né, que era meio fechada assim, né. Alargaram, colocaram o Safer Barrier em uma daquelas partes lá. Eu acho que uns dois ou três anos atrás, não sei se foi naquela Daytona 15 de 2012, o Kyle Busch, o Rick Stenhouse Jr. e um desses big ones, eles também saíram por ali, né? Só que a grama a gente sabe como é que é, né? O carro pode mudar de direção, né, Léo? Dependendo da maneira como ele entra, né, do bump. Ainda mais, a gente lembrando, né, da chuva, né? Que choveu e aí a grama tava mais pesada, né? Toda aquela chuva que caiu, né? Não tem... Não tem gramado que seca, né? Ainda mais de madrugada, né? Mas eu acho que, tipo, a segurança foi testada, eu acho que foi aprovada dos carros. Uma preocupação que eu tenho nesse Super Speedways, Léo, eu não sei também, que eu nunca fui ao vivo numa pista dessa também, mas essa questão de ângulo é ali com aquela área dos pits, sabe? Aquele muro dos pits interno ali, principalmente o final, sabe? Eu não sei se, dependendo de uma rodada ali, também eu não sei, porque tipo, é meio em curva, né? Uma das maiores preocupações que eu tenho nesse, quando eu vejo essas provas, esses big ones, é de um carro rodar e ir pro lado de dentro, né, Léo? Só que eu não sei também como que funciona. Algumas vezes tem big one e o carro vai parar ali naquela área do pit lane, né? Não sei se alguma solução nisso seria afastar um pouco. Mas fora isso, eu acho que a discussão sobre segurança é válida. A NASCAR, logo no primeiro momento, já se reuniu, já está estudando maneiras de, como posso dizer, de evitar esse tipo de problema. Eu acho que, em relação à questão da arquibancada, pelo menos em Daytona e Talladega, né, já que nas outras pistas, pelo menos para a NASCAR, né, as pistas de 1,5 milha, por exemplo, as pistas de short tracks, é muito raro você ter um acidente de o carro vá na alambrada assim. Eu, pessoalmente, eu, que eu tenha visto nos últimos anos, eu acho que só um acidente do David Guylon, que eu acho que ele voou. Não sei se você lembra, foi em Chicago ano passado, né? Ele nem chegou a bater na alambrada, né? Do lado da torcida. E é muito raro isso acontecer. Mas, especialmente Talladega em Daytona, eles. Tem até um artigo, eu até compartilhei lá na comunidade Loucos por NASCAR, né, que é nossa parceira aí, uma matéria do Jim Utter, né, que é um jornalista conceituado americano, ele falando tipo, de três soluções visando evitar esse tipo de problema. Tipo, duas, eles se referiam à pista, né, seria uma espécie de segunda alambrada ali atrás, esse primeiro, né, Léo, uma distância, né, que evitaria, por exemplo, o carro, de destroços do carro indo para lá, né. E a outra seria, digamos, aquele logo depois do alambrado, para evitar que peças do carro fossem na torcida. Quem sabe futebol, né, Léo? Sabe a Vila Belmiro, né? Não tem aquele vidro lá, uma espécie de vidro que a torcida vê lá, sabe, né? Uhum. Então, no hockey tem, né, Léo? No hockey tem, né? No hockey tem também. Eu acho que é do mesmo material que é feito o vidro do carro da NASCAR, porque é praticamente inquebrável, né? Tipo, seria fazer esse tipo de vidro, né? Colocar ali na frente, pelo menos no primeiro setor. A outra seria, digamos que, afastar mais a torcida ali. Porque mesmo, eu não sei, posso estar falando besteira, né? Quem tiver ouvindo o podcast pode reparar melhor aí. Mas eu acho que mesmo se o carro do Austin escapasse, ele passasse, ele não ia bater direto na torcida. Porque a torcida ali, pra quem olha, ela tava um nível. Ela tava, tipo, no nível mais alto que o pessoal que fica embaixo, sabe, né, Léo? Ela, tipo, sim, tava bem afastado, assim, tava em cima, acho que tava uns 2-3 metros. Poderia bater ali e ir no pessoal, mas eu não sei se ele iria voar por cima, assim. É, mas, enfim, eu acho que, tipo, a NASCAR, ela tá, deve estar trabalhando pra isso. Mas, enfim, Léo, é isso mesmo. O Prova em Super Speed é isso aí. Não sei também se seria fator, tipo, mexer na velocidade dos carros, abaixar um pouquinho, né? Eles estavam andando aqui, né, Léo? 200 milhas por hora, a média, né? Bem, por aí. 200 milhas? Não sei se... 199, 198 milhas ali. Então, a média, 33 carros, um empurrando ali, talvez, sei lá, mexer na placa restritora aí, diminuir uns 10 km por hora, porque parece pouco, né? Mas 10 km por hora... Na mecânica de um acidente desse aí, eu não sou engenheiro, né, mas eu imagino que já seja uma grande diferença, né? A própria IndyCar que a gente fala aqui, né, teve muito a discussão sobre Las Vegas, né? Se você for ver, os dados daquele final de semana, os caras estavam andando na pista de 1,5 milha, mais de 222 milhas por hora, sabe? Uma categoria que normalmente, hoje em dia, você anda 210, ou seja, 10 milhas por hora, né? Na NASCAR, eu acho que seria o mesmo caso. A quanto que os carros da Truck e da Xfinity andam, Léo? A 180, mais ou menos? É um pouco mais baixa a velocidade, né? Léo, se eu não me engano, a Truck anda a 180, ah, ela mais ou menos vai andar, e a Xfinity Series é quase a mesma coisa. É, sim, diferença de 5 milhas ali, mais ou menos. É um pouco, também é um pouco complicado, né, Léo? Porque se a gente for, eu não sei, sinceramente, até no dia lá, na segunda, até pensando em fazer um post falando sobre isso aqui, eu acho muito complicado, porque a gente vê os caras da NASCAR falando, acho que era até o Brian France ou o Steve O'Donnell, não lembro, o diretor de competições da NASCAR, falando lá que não tem uma resposta para estar agora, porque primeiro, antes de chegar falando, eles vão estudar, vão ver o assunto, porque sempre vai ter big lunch, sempre vai ter grande acidente. Até nessa época que o pessoal corria em trenzinho, né? Como citei mais cedo no bloco, né? Nesse bloco, né? Você for ver as provas dos anos 90, né, Léo? Você vai ver os carros bem separados, né? Andando em pelotão de 6, 7, né, Léo? Não é verdade? 6, 7. O cara assumia a liderança, ela liderava, enfim. Mesmo assim, tinha os big lunch, tinha os grandes acidentes. Com duplas, também. Corrida em dupla, para mim, o pior de tudo era a mecânica dos acidentes, que era muito parecido com o que a gente teve agora. O que acontece? Quando você, tipo, empurra o carro e erra o bump, como ocorreu com o Kevin Harvick, até o Denny Hamlin, após a prova, ele falou que entendeu que o Harvick estava querendo ajudar ele na realidade. Só que tem uma hora que você tem que tirar o pé. Eu acho que toda a segurança que a gente tem na NASCAR hoje acaba fazendo com que os pilotos sejam agressivos demais. Tudo bem. Não tô falando que hoje em dia os caras fazem coisas que não se fazia nos anos 80, por exemplo, né? Você for ver algumas coisas dos anos 80, né, você até assusta, né? O cara com a cabeça, o cara com um cintinho, capacete aberto lá, e fazia coisa que extremamente agressiva, né? Não tô falando isso, mas eu acho que, primeiro, antes de tudo, eu acho que a NASCAR vai ter que, os pilotos vão ter que ter consciência, né, dos seus limites, o que ele pode fazer na pista ou não, né, Léo? Porque, tudo bem, você bloqueia, eu acho que, como que funcionava, Léo, aquela regra antiga que você podia empurrar em certa parte da pista e em outra parte não podia? Como que era, cara? Como que funcionava e até quando foi isso? Sabe o que eu tô falando, né, Léo? Sei. Bom, essa regra mais antiga aí... Conta todo o contexto, assim, pro pessoal novo que tá acompanhando a NASCAR agora entender, compreender, porque... Às vezes você vai ver uma prova antiga, você vê, tipo, o comandante falando, não pode empurrar, senão vai tomar bandeira preta. Antigamente era o seguinte, antigamente... Que ano mais ou menos, não? Que ano? Só pra situar o pessoal. Não, vamos retornar muito não, porque vai não ficar meio complicado aí. Sim, Léo, só pra coisa. Só pra lembrar, uhum. Vamos lá, década de 80. Década de 80 aí, os carros era bem diferente, era outra categoria, né? Era quase igual aos carros nossos de rua mesmo, só que preparado para correr em oval. Então já nem se tinha tanto esse problema de correr junto, ter três filas como tem hoje, né? Depois dos anos 90, como o carro já virou estoque, virou a bolha mesmo, aí foi quando começou esse tipo de corrida aí. Né? Era se permitido empurrar apenas lá no backstreet, né? Quase igual, para não complicar muito, quase igual que era hoje, né? O que vem sendo hoje aí. Você pode chegar, pode tocar, pode dar um empurrado no cara, mas também não pode empurrar muito, não podia ficar colado no cara muito tempo ali, empurrar, jogar ele lá para frente. Depois, né, veio já nos anos 2000 aí, que se começou a mudar um pouco o estilo de corrida, foi onde começou já a aparecer várias filas em três carros lado a lado, onde que foi até liberado, né, esse jogo aí do empurra-empurra aí, né, onde que foi desenvolvido aí o bumping, né, o bumping aí, né, onde que realmente o pessoal se começou a se empurrar mesmo. Aí, deu uns anos pra cá, vieram os dois carros aí, né? Os dois carros, um colado no outro. E agora vem um novo estilo de corrida aí, né? Mas assim, Leão, na década de 90 aí, era se permitido empurrar, mas não desde que não se havia vantagem, né? Não podia ter uma vantagem muito agressiva, uma vantagem que... Realmente eles viam que o cara, tipo, o cara vai sumir. Isso era proibido aí antigamente aí, até por uma questão de segurança, né? Uma questão também de garantir, creio eu, que a NASCAR proibiu de garantir um bom espetáculo também. Porque os carros antigamente eles eram muito mais fortes que os carros de hoje, né? Muito mais forte mesmo. É uma força bruta mais liberada aí. Então isso era contido, isso não podia acontecer com tanta frequência, não como é hoje. Hoje é tudo reduzido, hoje é tudo já mais ou menos pronto aí para não se ter o mesmo ganho que tinha anteriormente, né? Onde que chegava carro bater aí cerca de 205 milhas aí, e hoje o carro só bate no 199 milhas aí. 210 milhas, como já chegou hoje a acontecer. Hoje era controlado, né, Léo? Hoje é tudo... Léo, vamos dizer assim, hoje é tudo já certo, já o pacote, né, em si, que nós falamos, né, todo mundo fala, o pacote do carro mesmo já é pronto e limitado para aquilo. Você não consegue extrair mais. E antigamente você conseguia extrair mais, porque o pacote... Era apenas uma placa recicladora, mas mesmo assim você conseguia desenvolver e o carro mecanicamente ficar mais rápido. Então você tinha esse ganho aí, essa força maior aí, que hoje em dia os carros já nem conseguem ter mais. Tipo, os carros, eles estão no limite, eles estão limitados, condicionados àquilo. Raramente eles conseguem fazer um pouco mais aí. É realmente é o carro um pouco mais equilibrado que vem despontando as corridas. Tanto é que hoje nós não vimos mais carros inferiores andando, tipo, liderando aí 10, 15 voltas aí. O mais legal de antigamente, né, é que os carros, eles... Eu até uma vez conversei com o Delon Obter pelo Twitter, né? Ele concordou comigo. Ele conta que nós vimos os carros um pouco mais soltos na pista, né? Os carros mais livres aí para andar na pista aí. E hoje em dia não se tem tanto isso aí não, né? Hoje em dia os carros tá mais condicionado. Elião? Então, Leonardo, como você falou, é um pouco. Se você for ver, principalmente algumas provas do início dos anos 2000, você vai ver filas de três lado a lado, seis, sete filas, até aquela prova Talladega, até, né? Aquela eSports 500, 2000, foi uma que o Dale Júnior ganhou, que bateu todo mundo, que o Bob Labonte bateu, o Bob Hamilton, você lembra, né, Léo? Na famosa chegada. Você Lembro. vai ver o Baque ali, o pelotão, só que digamos, umas seis filas de três carros, né? Só que digamos os caras com uma distância um do outro, né? Não era aquela coisa passando no draft mesmo, sem empurrar. Agora hoje em dia você vai ver as chegadas e até uma coisa curiosa é praticamente todo mundo empurrando todo mundo até por um ponto, né? A frente dos carros que hoje proporciona, né? Tudo bem que a frente do Gen 6 é digamos que é pior para você empurrar do que era a do COT, né? Que era praticamente feita para aquilo, né? E também acho que também a questão aerodinâmica dos carros, né? Porque eu acho que o que mais causa esse tipo de problema é essa questão desse empurrão. Porque, tipo, o próprio Kevin Harvick, eu acredito que ele não fez aquilo por querer, né? Eu acho que também, se você for ver a imagem lá, o Hunter, ele meio que dá uma subida, né? E isso aí já aconteceu várias vezes durante a prova, vários outros pilotos fizeram isso aí. Eu acho muito complicado. Eu acho que a mudança teria que vir do design dos carros, né, da frente deles, a questão aerodinâmica e também de consciência dos pilotos. É um pouco complicado, né, porque se você for ver essas provas dos anos 90, por exemplo, principalmente que eu cito, né, você via talvez que a preparação do carro, né, já pegando os tópicos que você falou agora há pouco, né, ficava mais evidente. O cara que sabia andar em super speed, ele sabia mesmo, né, porque ele tinha o traçado de Daytona, também a pista era mais ondulada, né, tinha um traçado certinho para você fazer, né, Léo? Hoje a gente tem a pista totalmente recapeada, tudo bem, já deve estar criando um trilho ali, né? 4 anos que recapearam, né, Léo? 2011, né? 2011. 2011. Enfim, daí tem esses fatores, né? Que contribuem para esse tipo de competição, né? Os acidentes sempre vão acontecer, sempre. E a NASCAR, todas as mudanças que ela fez é por causa do fã. Se hoje a gente tem esse tipo de corrida dois, três lado a lado aí com o PAC, tá acontecendo por quê? Porque a NASCAR trabalhou, trabalhou, trabalhou para ter o PAC Racing, né? Lembrando que logo quando o Gen 6 estreou, qual que era a preocupação? Primeira preocupação, principalmente em Super Speed, era eliminar a corrida em dupla. Essa era a primeira coisa que o carro tinha que fazer. Naquela primeira prova, quer dizer, nas provas da segunda velocidade, né, nos Speed Weeks, nos duas, você viu que essa tendência que a gente tem hoje, né, do carro da frente ter essa vantagem de posição de pista, né? Eu não lembro se a gente teve algum slingshot no final que o primeiro colocado perdeu a corrida. Mas, tipo, nesse primeiro final de semana. Aí depois a NASCAR testou, na verdade, aerodinamicamente, aí conseguiram fazer com uma prova mais combativa, com duas, três linhas, né? Mas mesmo assim o Jimmy Johnson, que era o piloto dominante daquele dia, venceu, né, na prova de julho. Aí em 2014 eu acho que já teve uma melhora bastante grande, né? Principalmente na Daytona 500 de 2014, né, Léo? Na prova do ano passado em Daytona choveu, né? Mas foi uma prova relativamente agressiva, né? Vários big ones. Mas enfim, o que está acontecendo agora, digamos que é o meio de um caminho que a NASCAR está trabalhando para ter uma prova competitiva, porque não adianta nada voltar à prova ser como era nos anos 90, com o trenzinho ali, com cinco, seis carros do pelotão da frente andando um atrás do outro nas últimas 10 voltas, porque se voltar a ser desse jeito, a gente já sabe o que a gente vai ouvir no Twitter e nas redes sociais. Corrida chata, ninguém passa ninguém, isso que aquilo, não é verdade, Léo? É muito complicado isso aí. A NASCAR tem que lidar com a satisfação do seu público, lidar com a segurança, né, dos pilotos e dos espectadores, lidar com o endereço da TV, porque hoje em dia a televisão tem a concorrência da internet, tem concorrência de Netflix, de tudo, de um monte de coisa. É muito difícil você segurar alguém para ficar 3 horas na frente da TV, quer dizer, ficar das 7 horas da noite até as 5 da madrugada vendo corrida, né, Léo? Tem que ter um atrativo pro fã fazer isso aí, por isso que a NASCAR tenta fazer de tudo, e ficar agradando o torcedor em rede social, sabe? Isso que eu acho, e sem esquecer do lado de competição, né, Léo? Do lado esportivo, né? Não adianta. Eu percebi naquela declaração do Jeff Gordon, né? Ele falava que hoje tá parecendo videogame, né? Só que real, né? Uma certa questão de ironia, né? Meio que nós estamos saindo da competição, tá? Do esporte mesmo, né? Que é uma das coisas que eu vejo muita gente criticando a NASCAR, às vezes, por mudar as suas regras, olhando o seu público e olhando a TV, né? Na maioria das vezes a NASCAR acaba acertando, né? Com essa regra da prorrogação, que eu acho que é espetacular, né? Se você for ver uma prova antiga, você fica tipo 4 horas a 20 da TV, para ter uma bandeira amarela idiota, faltando 2 voltas, a corrida acabar em bandeira amarela, é uma coisa totalmente, desculpa a palavra, tirem as crianças da sala, né? Broxante, né, Léo? É complicado, né? Então, todos os fatores da NASCAR têm que trabalhar. Eles estão trabalhando, eu tenho certeza que vão fazer o trabalho certo. Eu até esperava uma reação mais agressiva dos pilotos frente ao acidente, né, mais crítica, né, mas até porque eles sabem, né, que eles sabem de todos esses fatores, né? Sabem que eles têm que ter o show, porque senão o patrocinador não vai pagar 20 milhões, 30 milhões para uma temporada, né, Léo? Eles sabem disso, é toda uma indústria, né, não é mais aquela coisa romântica que era nos anos 60, 70, tem que agradar todos esses fatores. Leonardo? Bom, Leão, para falar da audiência aí, né, que é um ponto-chave aí, a audiência em si, nos últimos anos, vem mostrando aí como vem sendo complicado aí concorrer com toda a interatividade que se tem aí, né? Mas eu creio que essa audiência aí também vem perdendo um pouco para a internet, né? A internet vem tirando muita... Então a gente vem tirando muito o público da televisão, que, vamos dizer assim, que conta o Ibope, né? Esse Ibope que conta aí. A internet vem tirando muito essa contagem aí, né? No próprio Estados Unidos mesmo, na maioria dos streams aí que você entra aí, tem o pessoal, tem americano ali assistindo ali, né? A corrida por um stream. Tanto é que tem streams de super qualidade aí. Para eles, internet boa é fichinha, né? Eles têm uma das melhores internet do mundo aí, os Estados Unidos, né? E tem também a questão também, como você falou, Léo, de outras interatividades que vem surgindo aí. E daqui a pouco também começa o futebol americano, onde que fica um pouco difícil concorrer aí com a NASCAR. Aliás, a NASCAR foi difícil concorrer com o futebol americano, que realmente é um esporte de maior audiência lá dos Estados Unidos. Leonardo, oi. Só terminando assim, porque é uma discussão até para outro programa, né? Outro contexto, só lembrando que a NASCAR até o final dos anos 90 era um esporte basicamente do Sul, né? Se você for ver o calendário ali, era praticamente prova ali no Sul e no Leste, ali, e uma outra prova longe, né? Aí a categoria teve um boom, principalmente depois da morte do Dale Earnhardt, né? Uns 4, 5 anos ali, e era um outro mundo praticamente, né? É muita gente, e a gente tem que lembrar uma coisa, né, Léo? A categoria vive 4 ou 5 anos com o seu atendido. Fez com que as corridas piorassem, né? Era um carro que não parecia em nada o carro de rua, né? Hoje em dia você vê, pode até criticar isso aqui desse carro aí, mas você vê o carro do Keselowski, não, esse é o carro Ford Fusion que eu vou lá e compro, né? É parecido com o carro que eu tenho na garagem, né? Aqui em Campo Grande eu ando na rua, eu vejo esses Ford Fusion passando logo. Vejo esse carro todo dia correndo, tudo bem que é diferente, né, mas eu vejo esse modelo de design correr todo domingo na TV, né, sabe, tem uma diferença, né, Léo? E a NASCAR acho que vem melhorando isso aí desde 2013, 2014, né, mas só para finalizar a minha parte em relação ao acidente, Léo, eu acho que Tem um artigo do Matt Weaver, não sei se você conhece, ele é um careca, ele escreve naquela popular Speed lá, um cara que eu acho que ele... Os caras que eu mais gosto, assim, de ler, né, um jornalista, digamos, que tá evoluindo, tá crescendo, né, esqueci o nome da palavra, mas enfim. Ele falou, eu até postei na Loucos também, 90% da minha opinião sobre esse incidente. Um dia, digamos, para comemorar, né, comemorar... a segurança da NASCAR que se mostrou, se não perfeita, 90% perfeita, a segurança do carro, e digamos que os desafios que foram colocados para a NASCAR em 2013 foram cumpridos, né, Léo? Só que uma coisa que eu me preocupo, eu também posso estar falando uma bobagem aqui, né, desculpa se eu estiver falando, mas se a gente olhar os números de lesões, contusões da NASCAR nos últimos anos, desde 2012, Super Speedway, digamos que 10 provas que a gente teve em Xfinity Split Cup, a gente teve algumas situações complicadas, né? Como, por exemplo, a lesão do Michael Arnett naquele acidente em 2012, né? Que até afastou ele de metade da temporada da Xfinity Series no início. A lesão do acidente com o Kyle Larson, a lesão do Kyle Busch, o Eric Macro, né, Léo? Em dois incidentes, um em Daytona pela Xfinity e outro em Talladega, em 2012 também. Enfim, eu acho que, tipo, tem alguns problemas em Super Speed. Eu acho que, tipo, a NASCAR não pode parar de tentar inovar, de tentar melhorar a segurança, como você tem antes, nos carros, na pista, em tudo, praticamente. Né? Mas eu tô satisfeito com a reação da categoria, né? Leonardo? Realmente, Leão, um ponto bem colocado seu aí, Leão. Bem falado mesmo. Elião, vamos para o campeonato? Sim, Léo, sim. Então vamos lá, então. Vamos ao campeonato, ver como ficou depois de toda essa bagunça aí que aconteceu aí, né, lá em Daytona lá. Como eu falei, né, não mudou muita coisa, não, para o pessoal comum ali, né, porque foi um resultado comum, não foi nada de espetacular aí. Não tivemos nenhuma, digamos, não tivemos, deixa eu achar. Teve sim, Léo, teve sim, ali naquela ponta ali daqueles caras que estão brigando para entrar por pontos, o Bohr entrou no, passou o Almirola, né, abriu 23 pontos, o Larson teve o problema dele lá, bateu, né, ele que no início da prova andou muito bem ali no top 10, top 15, só que depois... não aguentou o draft ali do Jeb Burton ali, acabou perdendo o carro. Também a pista estava muito crítica, né, Léo? Nós também por essas muito ruim. Condições críticas, né? Ele perdeu o carro e depois aquele acidente que ele teve ali, eu acho que foi total falta de experiência dele, que eu acho que um outro piloto ali ou tirava o pé, ou tirava um pouco, ele rodou ali de maneira até besta, assim, tudo bem. É complicado a gente falando aqui deitado no sofá com 3 cobertas, né? E o cara tá lá, né? Esperando a corrida desde as 6 da tarde, né? A gente criticando isso, né? É um pouco complicado, né? Mas eu acho que faltou experiência pra ele ali. O fato que ele tá 70 pontos do primeiro que entra por pontos, eu acho que agora ele só entra por vitória. E a dona Danica também se deu mal. Eu acho que pra entrar por pontos vai ficar entre esses caras aí que estão. Até o Almirola, né? Eles vão ficar com meio. Não torcer para ninguém mais ganhar para esse classificado. Leonardo? Bora, vamos lá. Eu vou falar aqui primeiro o Chase Grid, que esse é o que mais interessa para nós aqui. O resto, os pontos aí não vão interessar muito, não. Né? Temos uma novidade que você falou, né, que o Clint Boyer agora entrou. Né? Ele entra aí por pontos, aí, o Clint Boyer. O Ryan Newman ainda continua ali na bacia das almas ali, se garantindo por pontos do Ryan Newman, né? O Ryan Newman que na pontuação normal ele é o 14º e vem 14º ali mesmo, né? O Eric Almirola sai fora e entra o Clint Bauer, como você bem mencionou aí, Elião. Vou fazer um comentário maldoso, Leonardo. Os ouvintes aí que são fãs de futebol vão achar isso engraçado. Parece que o crew chip do Ryan Newman ou o Celso Roth, cara. Só vai só o Surrote, o técnico aí, que só joga no empate, aí, só na retranca. Só vai no... Só joga pra cumprir a tabela mesmo, pra fazer nada diferente, não. Né? Então, Elião, Vamos lá então, né? O Jimmy Johnson lidera com 4 vitórias. Harvick, Dale Jr. agora e o Kurt Busch tem 2, né? Com 1 vitória em quinto vem Joe Logano, Martin Truex Jr. é o sexto, sétimo Keselowski, Kenseth o oitavo, Rennie o nono, em décimo o nosso amigo Cal Edwards, né? Ele é o 10º colocado. 100 vitórias e sim os que estão indo por pontos. O Jamie McMurray é o primeiro por pontos aí com 526, Jeff Gordon com 500 pontos, Kasey Kahne com 496 pontos, Paul Manning com 480, 472 pontos o Ryan Newman, e o novo aí, né, a nova cara que aparece aí é o Clint Bowyer com 465 pontos. Só para reforçar aqui, o Bauer entrou com 465 pontos, o Eric Mirola agora tem 441 pontos apenas, né? O Ederson tem 408 pontos, mas o Ederson tem uma vitória, então isso aí não vai contar muito. O Kyle Larson está com 395 pontos, ou seja, o Kyle Larson está indo para o Chase agora, né? Kyle Larson, Greg Biffle, Danica, Austin Dillon, esses caras, se quiser ir para o Chase, vai Só precisar vitória. ralar muito para vencer com vitória, né? O nosso amigo ursão lá, Tony Stewart, cada vez mais gordo, ele realmente também, se ele quiser ir pro Chase, vai ter que vencer. Para mim, fazendo um péssimo campeonato, apenas o 25º colocado, tá? Isso porque ele subiu uma posição, saiu de 26º, né? O Sam Hornish caiu para 26º e ele subiu para o subiu para 25º, né? Apenas para mim, o campeonato medíocre do Tony Sturt aí, apenas um top team, né? Um resultado muito. O Sérgio Lago deu uma cornetada que eu achei bastante engraçada sobre o Tony Stewart. Eu acho que lembrando aquela vitória na Pepsi, na Coke Zero de 2012, né? Foi o Matar que lembrou dessa vitória e o Lorde soltou essa aí, falou que foi o começo do fim do esporte. Isso aí realmente é o começo do fim aí. E o Kyle Busch lá trancafiado lá apenas em 37º ainda, com 152 pontos para o 30º. Vou fazer a conta aqui bem rápido, né? O 30º colocado está com 280 pontos, menos 152 pontos, Mas saiu barato essa corrida para ele, 128 Léo. pontos para ser Saiu barato. tirado em 9 corridas, um total de 14 pontos por corrida precisa tirar do nosso amigo Coiffe, que atualmente é o 30º colocado. Ô, Para Leonardo, mas tirar saiu barato 14 essa conta pontos aí. aí, não é muito difícil, não, mas tem que ser regular. Sim, Léo, mas eu acho que pelos últimos números, assim, pelo que a gente via no final, no meio, final da prova, eu acho que saiu muito barato pro Kyle Busch. Ele muito bem poderia ter tido um problema mais sério ou não ter havido Big One como ocorreu em Talladega, por exemplo, e terminar em 37, 38º. E lembrando, tudo bem que o. Tudo bem, só vou conferir a posição do Colibri, terminou em 20º. O Mas, por Coif exemplo, é uma prova, Talladega, que. foi o 25º, 25º. 25º. Então. O Co-If, eu acho que tipo é uma prova Daytona, talvez uma das melhores pistas do Co-If, né? Ele anda muito bem em Super Speedway, né? Ele muito bem poderia ter terminado aí no top 15. Eu acho que aquele incidente com o Justin, a gente for olhar aqui, tá os caras mais próximos dele. É o Trevor Bayne ali com. Só conferindo aqui. O Trevor Bayne teve uma corrida muito boa, né? Ele até algumas semanas estava ali em 30º, né? Agora tem 27º, abriu uns 40 pontos para o Will, 39 pontos, né? Aí que o Justin Allgaier, que é o 29º, que está só 6 pontos na frente do Will, né, Léo? Bom lembrar que se ele terminasse mais à frente, só ia ficar o Will de margem ali, né? Tecnicamente ele tem mais um piloto ali relativamente perto, né? Para ultrapassar, não é verdade, Léo? Se o Will for bem e o Allgaier mal, enfim. Eu acho que saiu relativamente barato essa corrida pro Kyle Busch, cara. Ele poderia ter tá numa vantagem pior. Desvantagem pior, cara. Pessoalmente, né? Vamos ver, né, cara? Porque tradicionalmente essa parte de depois da Coca-Cola 600 até a prova de Richmond, tradicionalmente é uma das piores sequências do Kyle Busch. Tradicionalmente ele vai muito mal nesse nesse tipo de, perdão, nessa parte do calendário, né? Leonardo? É, mas não tá mais na hora de ir muito mal, não, viu? Então, tem que ter consistência, né? Só que, como eu citei antes, né, não adianta nada ele vencer semana que vem na outra e ter dois DNF. Aí não vai valer nada, né? Vai ficar com média de 20, de 18, 20. É, a média aqui eu fiz aqui, eu preciso tirar 14 pontos por corrida do Coif, que é atualmente o 30º colocado, né? Então ele precisa andar bem aí, andar um pouco à frente, mais à frente aí. Ele precisa garimpar uns top 5 aí para poder terminar, para poder ir pro Chase. Não, não é pro Chase esse ano, não. Ele tem um problema muito sério. O Coif, para a gente ter uma noção, ele tem só um DNF na temporada. Ele sempre termina as corridas, sabe? Eu não tenho a média dele no final das provas aqui, mas eu imagino que não deva ser mais de 30. Vou até conferir aqui, Léo, a média de chegada do Coif por corrida. Do Mas Coif por corrida? por Já vemos já, meu amigo já Aerolíneas. tô aqui no Race Returns aqui. Já vemos já. E tá com a média de chegada de 27,6. Então, o cara hoje teria que chegar o quê? Dentro do top team ali, né? O top 12, top 13, para ter uma. Que é um cara como você tem. Ele sempre termina as corridas. Já o Justin Allgaier não, ele que é o 29º. Eu também acho que o Allgaier tem um pouco de azar, porque esse ano, né, só comentando aqui, o nível do grid melhorou, né? Até tempos atrás, acho que o 30º colocado não tinha nem, digamos que 33 carros competindo, pilotos competindo tempo integral. Hoje em dia não, a gente já tem uns 34, 35, e são bons pilotos, né, que tem boa pontuação. Verdade, Leonardo? Leão. Isso mesmo, Leão. É, para fechar aqui sobre o Coif, tá? Ele tem apenas um DNF que foi lá em Atlanta que o motor dele estourou na volta de número 295. A 30 voltas do final da corrida, o motor dele abriu o bico. Esse foi o único DNF do nosso amigo Coif. Já É, passamos o Leão. campeonato, Léo? Posso fazer uma menção honrosa aqui? Pode, por favor, eu ia Piloto te de falar protesto agora. dele. Mais algum comentário aí ou vamos encerrar o bloco? Então, Léo, eu queria falar um pouco sobre o Wade Benedetto, né, cara? Só falando rapidão aqui, porque é um piloto que quem acompanha a Xfinity Series aí, ano passado, nessa altura, tava fazendo start and park com o Curtis Kay. É, hoje, ter um carro em tempo integral é disparado o melhor piloto da PK Racing. Acho que ele tem três provas a menos do que o resto dos pilotos aqui. Só vou olhar a Tá, com posição três, dele no ele tem campeonato. 14 largada e quantos outros tem 17, né? Largaram todas. Então, o Josh Wise 16, 17, competindo talvez no pior time da categoria. E ele estava andando ali no top. No top. Como fala? No top 10, em certo momento, perto do final da prova. Depois, acho que nos pit, quando teve aquela última amarela, antepenúltima amarela que todo mundo entrou, a BK Racing fez as suas, né? Fez com que ele caísse para trás. Mas eu acho que a gente vê muitos pilotos, né, reclamando, chorando, até virando âncora de TV aí, com o próprio Parker Kligerman, né, que foi um fiasco no passado na sua Racing, né? E o Di Benedetto, quietinho, quietinho, já tem um carro em tempo integral. Não precisa levar dinheiro para competir. É um piloto que, para quem não conhece, ele começou na Joe Gibbs Racing, né, Léo? Era, digamos que, o patinho feio, né? Todo mundo só olhava pro Joe Logano, né, Léo? Meio que como Drew Herring é hoje, mais ou menos, né, Léo? Só com uma situação um pouco diferente. Depois o É Benedetto verdade. correu na equipe do Zato, lá no Extreme Brasil. Foi bem, né? Corria ele, o Alex Bowman e aquele Coleman Presley, filho do Robert Presley. Coleman, que hoje é spotter do AJ Allmendinger. O Coleman não teve muita. O Coleman chegou a correr nesse Stint Cup, ainda não chegou? Mas ele era muito novo, né? Faz muito tempo isso aí. Mas enfim. Só que aí, com o Exim Brasil sendo vendido para um outro cara lá, e o cara preferiu colocar pilotos de fora, né? O Carlos Iaconelli, o próprio. Um angolano lá, começou a inventar muito, tanto que o time até acabou, foi parar no Rallycross lá. O Di Benedetto foi correr, foi fez alguns start and parks. Aí esse ano ele assinou um contrato com a BK Racing, tinha perdido o Alex Bowman, né? E quem que era o outro piloto ano passado, Léo? Já era o J.J. Allen, né? Já era o J.J. Allen. O J.J. Allen já tava, já. Então, tinha o Jeb Burton ali, como o Cole Whiff também tinha... Era o Cole Whiff. O Cole Whiff também tinha vazado de lá, né? Apesar daquela barca furada, ele aceitou o desafio. E se a gente olhar aqui, ele tem terminado as provas, né? É, a melhor posição dele foi um 18º lugar em Talladega. É, eu vejo em Bristol, eu não sei se você vai lembrar, ele foi muito bem, ele terminou em 21º, só que eu lembro que durante a prova ele chegou a andar ali, ele classificou muito bem aquele dia lá. Eu não, largou em 22º, mas eu lembro que parte da prova ele chegou a andar no top 15. Eu só estou falando de Benedetto, que é um caso de um piloto aí que era um outsider aí, meteu a cara e tem um carro em tempo integral, enquanto o cara como o próprio James Buescher, né, Léo? Então, aonde? Tá em casa, vendo o primo ganhar a corrida e talvez ser campeão da X-Fintech. E chorando as pitangas. E fora outros pilotos, o Germán Quiroga, com todo respeito ao Miguel Palou, que é um cara que eu respeito muito pelo que fez a NASCAR, mas acho mil vezes melhor, já que ele foi para os Estados Unidos, correu na KN, né? Correu 3 anos na Truck Series, foi muito bem, para quem não se esperava nada. E ficou sem patrocinador, por que não tentou alguma coisa nos times pequenos da Xfinity Series? Eu garanto que eu acho que o Palou até teria uma chance, se ele quisesse, correr num time pequeno. Tudo bem, mas eu acho mil vezes melhor correr num time, uma BK Racing, trabalhando para ter uma chance mais à frente, do que ficar voltando aqui correndo essas categorias como Porsche Cup e correndo contra esses tiozão rico aí. Enfim, é o que eu acho. É, assim. Um monte de tiozão rico gordo. Adianta nada, não vira nada, não desenvolve como piloto. O carro é bonito, né? O carro é bonito, mas eu acho que, tipo, eu gostaria de ver ele tentando a sorte num time pequeno. O J.J. Allen, por exemplo, né, Léo? Se a gente for lembrar a história dele, assim, era um cara que era protegido do Tony Stewart, teve chance na Joe Gibbs Racing, né? Correu no 18, né? Não foi muito bem, né? Mas correu, né? É, correu. Pagou para um monte de time pequeno, fez Start and Park. Aí o que aconteceu? Arrumou uma bocada na Donnie Baldo Racing ali, era só Start and Park, virou o carro em tempo integral. Enfim, ele ano passado ele entrou na BK Racing, entrou na JGL, que é um time da Xfinity Series. Hoje você vai ver o DJ Allen, ele tem 2 carros em tempo integral, não precisa levar dinheiro, recebe para correr e numa dessa aí pode vencer uma outra corrida aí na cagada aí, ou chegar no top 5. Bem melhor do que ficar em casa chorando ou postando coisa no Instagram aí que não tem lugar para correr. Isso também vale pro seu Parker Kligerman também. Leonardo? É, quando você fala do Germán Quiroga, eu tenho certeza que nosso amigo Pedro Mungart vai ouvir. Ele vai sentir algo bem apertado no coração dele. O Germán, Léo, era para ele estar... Não, só deixa eu concluir. Eu tenho certeza que vai... Eu tenho certeza que uma lágrima vai escorrer daquele olho do nosso amigo Pedro Mugart. Helião. O problema do nosso amigo Germán Quiroga começa com D e termina com Z. Daniel Soares, que foi pra NASCAR, e aí o Zin resolveu jogar todo o dinheiro nele. Mas enfim, o Quiroga ia correr no Kansas pela Walters, né, que era aquele time que era o John Stowler, só que não falaram mais nada, né? Eu acho que o patrocinador deve ter subido em cima do muro, né? Enfim, mas eu acho uma pena. Primeiro, o piloto também podia meter a cara aí e tentar. O Whiff, por exemplo, né, Léo? Ele era o garoto de ouro da Red Bull, né? A Red Bull até comprou um lugar para ele correr na Xfinity Series, né? Só que eu tive na Truck, né, Léo? Era na Truck, né? É, na Truck. Chase Compton, né? Acabou que ele foi para a Junior, perdeu, a Red Bull caiu fora e foi para a Junior. Foi relativamente bem pro estreante, só que naquele contexto lá, preferiram o Regan Smith, ficou sem carro. Aí o que ele fez? Teve humildade de aceitar um carro da Three Star, o terceiro, quarto carro da equipe lá, subfinanciado, correu no Road Course, foi muito bem. Aí ganhou outras chances, foi bem, e hoje já é um piloto de tempo integral da equipe, uma ponte de gol. Tá aí, 30º lugar aí, vai que... Aí que acontece alguma coisa, ele ganha e vai pro Chase. Melhor do que ficar em casa chorando, né? Helião, vamos encerrar o bloco da Sprint Cup? Isso, Léo, vamos encerrar. Foi só encerrando só pra Cup, né? Foi uma corrida... Eu esperava a corrida melhor, de coração. Eu achava que foi descer melhor, mas... toda a situação que ocorreu lá, eu acho que é para ficar feliz, né? E só um detalhezinho, a gente não falou, palmas para NASCAR que fez de tudo para as duas corridas acontecerem no dia marcado, quer dizer, a Cup não teve como ser no dia marcado, mas acontecerem no mesmo momento ali, né? Porque isso aí mostra como que a categoria respeita o fã. Você pode reclamar muita coisa da categoria, mas ela faz de tudo para o show acontecer. A tecnologia do AirTran é uma coisa espetacular. Você secar um lugar como Daytona, que tem quantos quilômetros mesmo, Léo? São 2 milhas e meia, né? Vai dar. 2,5 milhas. Você quer medir exatas aí? Dá conta em quilômetros isso aí? Quantos quilômetros faz? Ah, vai dar quase 3, né? 3, ó. Não dá mais não? Dá uns 4. 2,5 vezes 1. 4 km. Deixa pros fãs aí pra gente não passar vergonha, tá? Não, é 4 km, já fiz as 4 km. contas. Beleza. Então, fez um. Você secar 4 km. 3 vezes, né? Porque secar e choveu de novo, né? Parabéns pra nós, parabéns. Tem que falar isso. Não tô sendo chapa branca, por favor. É isso aí. Leonardo? Elião, então vamos encerrar o bloco aí da Sprint Cup aí, né? Eu só queria fazer um parênteses aqui, né? Para falar dos novatos do ano, Elião. Deixei separado aqui, não falei. Os novatos do campeonato novato do ano tá assim. Jeb Burton tá com 132 pontos, o Brad Moffitt 119. Depois eu quero um parênteses também. Matthew DiBenedetto está com 81 pontos, o Alex Kendrick está com 68 e o Tanner Benhill com apenas um ponto. Elião. Leonardo? Então, Sim, você pode falou o falar. Trevor Bene, né? O Trevor Bene não foi elegível, né? Por causa desses critérios da NASCAR que são extremamente rasos e confusos. Enfim, só para lembrar, né? Eu acho que eu citei ontem, né? Você falou do Bubba. Se você olhar na classificação do campeonato aqui, o de Benedetto está em 36º com 182 pontos. O Jeb 36º. Burton está em 39º com 105. Aí você pensa, ué, por que que o Jeb Burton está na frente do Brad Moffitt, que é o 32º, né? Por quê? Porque o que conta para o Rookie of the Year é questão de inscrição nas provas, né, Léo? O Jeb Burton, ele se inscreveu praticamente em todas as provas, né, Léo? Já o nosso amigo Brad Moffitt e o de Benedetto, não. Eles podem ter mais largadas que ele, só que o que conta muito é a questão da inscrição, né, Léo? E eu não sei se conta a questão do cara se classificar para as provas, né, Léo? Mas não é por pontos gerais, tem uma pontuação específica. Ou seja, se o Jeb Burton se inscrever para todas as provas, o de Benedetto para. Digamos que o Burton se inscreva para 18 provas, o de Benedetto para 12 e o Brad para 11, e o Brad vê maior pontuação de pontos normais, quem vai ter maior pontuação vai ser o Jeb, porque o que conta na realidade é a classificação por prova, né? Então é uma classificação separada, né, Léo? Isso mesmo, Elião. É um negócio bem confuso, pessoal, mas é bem isso aí, Elião. Conta quem se classificou mais, né? Não adianta também só se inscrever na corrida, mas tem que classificar, né? E usam umas contas muito loucas, uns parâmetros muito loucos lá, que, não sei, explicando aqui vai confundir todo mundo, ninguém vai entender nada. Nada, né? Tem que fazer um card lá depois, lá, mas Tem que enfim. vou tentar fazer um NASCAR 101 aí, vou fazer uma explicaçãozinha aí para vocês, um card explicando como funciona esse campeonato aí, como funciona esse coeficiente aí para chegar à pontuação dos novatos do ano aí. Ele é o Só uma coisinha, esses coeficientes, aí você vai olhar a pontuação, a premiação dos pilotos, uma coisa bastante importante a gente aproveitar, né, para citar isso aí. Vou até olhar aqui, daí você olha a premiação aqui, olha, por que que o Jeff Gordon, que terminou em 10º lugar, ganhou 3 milhões, e o nosso grande Jay McMurray, que terminou em 6º, ganhou 2 milhões e 700. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Se você olhar a tabela do campeonato aqui, Léo, você vai ver que o campeonato geral, né? O Jay McMurray, em todas as provas, ganhou. Não, não, perdão, pessoal. Eu me confundi aqui. Mas se você olhar na premiação das provas, tem alguns pilotos que, por exemplo, o Jeff Gordon terminou em 4º lugar. Não, peraí, o Jim Mack terminou em terceiro lugar, ganhou tipo US$ 600. Aí você vai ver o Jeff Gordon terminou em décimo lugar, ganhou tipo 900 mil. Um exemplo tosco, assim. É que também tem a ver com os patrocinadores, né, Léo? Acho que os patrocinadores colocam metas para cada piloto de chegada, né? Tem outros coeficientes também que contam isso. Por isso que você vai olhar assim, tem essa diferença. Não sei se tem alguma coisa a ver também com o rafting lá, o desempenho, né? Mas eu acho que em relação ao Rookie of the Year, eu acho que a NASCAR tem que mudar essa regra aí, porque pro fã fica muito complicado para entender direito, né? Fica parecido com a pontuação antiga, né, Léo? Que Verdade, ninguém somava os pontos, né? Léo. Léo, vamos encerrar o bloco então? Sim, Léo, perfeito. Então tá, pessoal. Esse foi o bloco da Sprint Cup, né? Um bloco mais longo aí da Sprint Cup aí. E voltamos então daqui a pouco com o bloco, o terceiro e último bloco, é o bloco das perguntas.